o primeiro-ministro japonês fez uma visita histórica ao Havaí. Shinzo Abe depositou flores para reconhecer os ataques à base americana de Pearl Harbor. Foi a primeira vez que um chefe de Estado japonês visitou o local erguido em homenagem às vítimas dos bombardeios de 1941, que foram decisivos para o ataque nuclear dos Estados Unidos ao Japão. Assim como o presidente Obama fez em Hiroshima. Quero conceito aqui, fiz o meu corre pra mim tá aqui. Honrei meu sangue pra mim subir. Na cena cê nunca derruba, fi. Cê é muito exibido, não deixa nós vim. Só porque sou diferente e oprimo. Esse japonês não pode fazer linha. Na minha cultura cê nunca mais pisa. Marijan, meu mano cê é sem cê mancó. Cê nunca olha pro sol. Mano cê cai na vida, cai no sol. Mano eu vejo aqui quem é qual. Pera minha vez pra chegar muito calmo. Ai, já tô contando meu saldo. Ai, cê nunca foi critical. Ai, cê nunca soube no palco. Ai, pera. Cê já pensa que eu não sei, ai. Trap cê tem que maçam, ai. Mano bem que eu te falei, ai. Tenho meu cocoro louco, ai. Pouca paciência, pouca, ai. Pouca boca pra xingar mano que tá de toca. Minha linha soco bruto, nossa boca foca. Na minha história faço um livro, nesse trap já tô lei. Eu levo meu time no topo da lei. Quem dera mano se fosse facinho, pensar que é o fim. Não paro na vida, quero jogar limpo fazendo emoji. Se a minha som dura na vida, cê dura sem bula. Mas ninja tão simples assim, ai. Ore o ano som que eu mudei mais sem. Anatawa watashi wo son shoshinai. Tame watashi wa itsumo banzai. Kami wa watashi wo tasukete ai. Ore o ano son que eu mudei mais sem. Anatawa watashi wo son shoshinai. Tame watashi wa itsumo banzai. Kami wa watashi wo tasukete ai. Último ninja que defende o meu lado. Ai, sou o japonês que deixou cê calado. Ai, fiz melhor que tu, cê sentiu derrotado. Ai, sou bem frio e cru, tipo sangue de Yakuza. Eu não tô te vendo, tô aqui em cima, tô concentrado. Eu só tô vivendo como os dias já tá contado. Eu não tô entendendo porque cê fica no passado. Fala que maninjas no trap, eu tô sem feriado. Pulo na minha city e tapete ninga meu Tóquio. Nós pro seis é nada porque interior é pequeno. Cês quer pisar aqui, mas tá mexendo com ninja errado. Sem DST aqui é Jeng, recai de mano. Ai, ore o ano som que eu mudei mais sem. Anatawa watashi wo son shoshinai. Tame watashi wa itsumo banzai. Kami wa watashi wo tasukete ai. Ore o ano som que eu mudei mais sem. Anatawa watashi wo son shoshinai. Tame watashi wa itsumo banzai. Kami wa watashi wo tasukete ai. Que tem jeng no beat, mano.